A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Boa Nova. Começa aqui mais um programa, A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa tarde, caríssimos colaboradores. Boa tarde. Ora, cá estamos para mais um programa e com a boa sugestão musical do Pedro Oliveira, que continua a ser lida pelo Pedro Andrade. Leona Lewis está de volta. Fire Under My Feet é o primeiro single daquele que será o novo álbum da cantora. Escrito em conjunto com Toby Gad, que já compôs para nomes como Beyoncé ou John Legend, Fire Under My Feet já tem videoclipe a rodar na plataforma YouTube. I got fire under my feet and I feel it in my heartbeat. Oh, you can't put out these flames, you can't keep it down in my seat. I got fire under my feet and I feel it in my heartbeat. Oh, girl, get out of the place if you can't take the heat. Tripped and I stumbled, watch my world crumble. Sometimes you eat dirt, you live and you learn. Don't live with the lions, the tigers and titans. Afraid to get hurt, but now I'm begging them for. I got fire under my feet, and I feel it in my heartbeat. Oh, you can't put out these flames, you can't keep it down in my seat. Drowning in quicksand, nobody grabbed my hand. Thought it buried me, instead I'm set free. Moving on to bigger things, I begin to spread my wings. No longer in chains, I'm dancing over these flames. Desta boa sugestão, passemos a uma boa notícia também de âmbito local, enviada pela nossa Inês Garcia, que está a estudar afincadamente Matemática A e que por isso vai ser lida pela Catarina Peixoto. Aperitivo de sementes de girassol vence concurso de empreendedorismo. A produção de um aperitivo de sementes de girassol caramelizadas venceu no passado dia 19 de maio o prémio do projeto mais execuível do concurso regional de empreendedorismo, promovido pela Comunidade Intermunicipal de Coimbra. Esta ideia surgiu para colmatar uma lacuna do mercado dos aperitivos saudáveis, sublinha a agência Lusa Rui Figueiredo. um dos mentores da ideia do negócio juntamente com Ruben Gonçalves, ambos de Oliveira do Hospital. O negócio, iniciado em junho de 2014, foi inspirado nas sementes salgadas de girassol que se comercializavam em Espanha, mas na perspectiva de as fazer mais doces e sem casca, tem mais aceitação, de acordo com Rui Figueiredo. Segundo Ruben Gonçalves, no primeiro evento em que comercializaram o novo aperitivo, que dominaram de doce real, venderam 35 kg de sementes de girassol caramelizada, tendo até agora vendido cerca de uma tonelada. Este prémio, 2.500 euros, vai ajudar-nos no desenvolvimento interno para potenciar a capacidade produtiva através da aquisição de equipamento que permita maior produção deste inovador aperitivo, salientou Rui Figueiredo. Com um circuito comercial até agora restringido a feiras e eventos, o aperitivo é confeccionado de forma totalmente artesanal com tachos largos de cobra, sobre uma fonte de calor à vista do público e dos clientes. O projeto Mondego Nature, direcionado para uma oferta turística de observação de aves na zona do Baixo Mondego, ganhou o prémio de ideia do negócio mais criativa, recebendo também 2.500 euros da Comunidade Intermunicipal de Coimbra. O mentor da ideia, Rui Loureiro, de Montemor-o-Velho, ainda não tem data para concretizar o projeto de negócio que, segundo afirma, está dependente do envolvimento do município e dos estabelecimentos que tornem o projeto sólido. A final do concurso regional de empreendedorismo Construir Futuros na região de Coimbra decorreu no dia 19 de maio no auditório do Museu Monográfico de Conímbriga, em Condeixa Nova, com a apresentação de 10 ideias de negócio apuradas. Boas notícias, temos dois jovens da Oliveira do Hospital, jovens empreendedores, que ganharam este prémio. Um deles, aliás, os dois passaram pela Escola Secundária da Oliveira do Hospital, um deles foi meu aluno, o Ruben Gonçalves. Portanto, está de parabéns o Ruben e também o seu colega. Deus queira que daqui a uns anos ouça também os vossos nomes como jovens empreendedores, porque o Conselho da Oliveira do Hospital precisa disso. Rádio Boa Nova. Passemos agora ao desporto motorizado, Sr. Pedro Andrade. Destaque para as provas que decorreram no passado fim de semana, que serão melhor analisadas no próximo programa, e também para a prova de MotoGP na Catalunha, que também será melhor analisada no próximo programa. É, desta vez tivemos umas notícias rápidas do desporto motorizado. 100.2. Fique bem e fique com a Boa Nova. Então passemos a uma biografia, Dona Carolina Soares, sobre uma figura ilustre do nosso concelho, infelizmente já desaparecida, e que é uma pessoa de quem muitos oliveirenses ainda se lembram, que foi conhecido por Comandante Serra, foi durante muitos anos Comandante dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital. Manuel Serra nasceu na freguesia de Nogueira do Cravo, do concelho de Oliveira do Hospital, no dia 18 de janeiro de 1938. Fez a instrução primária na escola de Nogueira do Cravo e completou o curso geral dos liceus em 1956, no célebre Colégio Brás Garcia de Mascarenhas, a Oliveira do Hospital. Já em Coimbra, completou em 1959 o sétimo ano de liceu, logo se matriculando na escola do Magistério Primário, onde se formou como professor do respectivo ensino, em 1961. Iniciou de imediato a sua atividade docente nas escolas da Lagiosa, São Paio de Gramaço e Oliveira do Hospital. Nesta última foi seu diretor entre 1967 e 1974. Entre os anos de 1982 e 1988, exerceu as funções de subdelegado escolar na delegação de Oliveira do Hospital. Entre este último ano, em 1994, exercer as de inspetor-geral de educação. Sempre preocupado com a sua formação profissional, frequentou vários cursos na respectiva área entre 1974 e 1981, promovidos quer pela Direção-Geral do Ensino Básico, quer pela Escola do Magistério Primário de Coimbra. Simultaneamente com este grande empenho profissional e cumprimento de serviço militar, dedicou-se profundamente à atividade na área do cívico, do social e do humanitário. Logo em 1976, fundou a Fundação de Pais dos Alunos das Escolas de Oliveira do Hospital. Seguiram-se continuamente outras atividades, entre as quais se refere as ligadas à FAOS, à Associação Desportiva Nogueirense, ao Clube de Futebol de Oliveira do Hospital. Entre 1977 e 1979, foi vereador da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital e depois candidato à presidência desta mesma Câmara, nas eleições autárquicas de 1982 e de 1985. Porém, foi na área do associativismo nos bombeiros do que o comandante Manuel Serra também muito se evidenciou, dedicando grande parte da sua extraordinária atividade e da sua inestimável dedicação. A par de outras naturais paixões, era notória a sua paixão pelos bombeiros em geral, mas pelos seus bombeiros de Oliveira em particular. desde 1969 até o seu falecimento, desempenhou as mais variadas funções, desde Presidente da Direção dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital, até Comandante do seu Corpo de Bombeiros, funções que exerceu brilhantemente durante mais de 30 anos e onde mais se notabilizou até o elemento dos órgãos sociais da Liga dos Bombeiros Portugueses, membro das CEFs Municipais e Distrital, Conselheiro de Bombeiros da Inspeção Regional ao Centro, Comandante Operacional da Zona, formador de Escola Nacional de Bombeiros e, nos últimos tempos, Diretor do Centro de Formação de Bombeiros da Lausanne, funções que interrompeu por motivo de doença e quando muito ainda havia de se esperar. A sua paixão era contagiante e a sua ação determinada e oportuna muito se ficou a dever. Foi à sua iniciativa e à sua influência que se deve a existência e naquele local do atual Quartel dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital. Foi distinguido com várias medalhas e louvores, Liga dos Bombeiros Portugueses com medalhas e todos os graus até o grau de ouro e de serviços distintos, da Câmara Municipal com a medalha de mérito, do Serviço Nacional de Bombeiros Inspeção Regional do Centro Distinguido com Louvor, publicada em ordem de serviço à região. Possui ainda a medalha militar de combatente nas campanhas ultramarinas. Mais um ilustre oliveirense a quem devemos honrar a memória. Muito bem, devemos de facto honrar a memória destes oliveirenses e neste caso do saudoso comandante Manuel Serra. 100.2 Oliveira do Hospital. Passemos a uma sugestão de viagem. Patrícia, continuamos aqui no Conselho de Oliveira do Hospital e muito bem. Continuamos a convidar os senhores ouvintes para visitarem e conhecerem melhor com o nosso Conselho. Hoje sugerimos mais 5 lugares mágicos, 2 de património cultural e 3 de património ambiental. A Anta de Arcainha. A Anta, o Domen de Arcainha, fica situada no planalto que se estende da Sobreda aos Chiais, junto de grandes afloramentos graníticos, mais especificamente situada a sul do Seixo da Beira, de que dista 1.300 metros, e a este de Aldeia Formosa, de que dista 1.000 metros. Este monumento remonta ao período neolítico e trata-se de um megálito, usado para o enterro coletivo de pessoas. Tem 8,5 metros de comprimento, dos quais 4,5 conservados de corredor, que conta com 5 esteios. A câmara, com 3 metros de largura, é constituída por 9 esteios. A servir de tampa tem uma enorme laje. Em 2008 realizaram-se trabalhos arqueológicos e requalificação na anta, tendo sido encontrados importantes vestígios arqueológicos, em geral datáveis do período neolítico final, pontas de seta, de silex, várias lamelas, algumas de quartzo e iliano ou cristal de rocha. Foi classificada como imóvel de interesse público pelo decreto 42.692-DG 276 de 30 de novembro de 1959. As palheiras dos Fiais, como o nome indica, estão localizadas nos Fiais da Beira, na freguesia de Ivedal da Beira. São um conjunto de 75 casas de pedra solta de granito toscadamente aparelhado, cobertas de telha lusa, implantadas em maciço granítico e de dimensão apreciável, exposto ao sol. O aspecto e tradição local apontam a antiguidade que pode remontar a alguns séculos. As palheiras e as lajes, nome dado ao maciço granítico, estiveram e ainda estão associadas ao processo de cultivo, produção e preparação de cereais, centeio, trigo e milho, e na conservação de produtos dele derivados, fenos, palhas e folhelhos de milho. Constituem um local de grande interesse patrimonial pela sua magnitude e singularidade e pela história rural que testemunha. A sul do Ivedal da Beira, a pouca distância de Ivedal da Beira e alimentado pelo rio Ceia, localiza-se este imponente açude com uma queda de água de 10 metros de altura e que forma no seu cabeça um esplêndido espelho de água e de rara beleza. A natureza deste local convida obrigatoriamente a uma paragem para passar um belíssimo dia de primavera ou de verão, desfrutando dos tranquilizantes sons da natureza e dos efeitos balsâmicos provocados pela queda de água. É sem dúvida um excelente local de interesse turístico, particularmente ao nível do ecoturismo, com destaque para a observação de aves ou da prática do turismo de lazer. Um excelente local para levar toda a família e fugir do stress da vida urbana. Val do Alva. Pelo Val do Alva corre o rio de mesmo nome que nasce a montante do Sabugueiro. A bacia hidrográfica que percorre todo o Val do Alva constitui uma mais-valia com inúmeras praias foliais, como a de São João, Calda São Paulo, São Sebastião da Feira e Avô, que podem ser aproveitadas para uns mergulhos confortantes no dia de estio. As margens deste rio, encimadas por densas zonas verdejantes, representam um regalo para a vista. O relevo e um enquadramento geológico de todo o Val do Alva constituem um imenso potencial geoturístico para quem aprecia as belezas naturais moldadas por milhões de anos de evolução e ação geodinâmica externa. Muito bem, depois desta boa sugestão concelhia, passemos a uma ida ao cinema. Catarina. In this wasteland, I am the one who runs from both the living and the dead. A man reduced to a single instinct. Survive. It is by my hand! You will rise! From the ashes of this world! We are not things! We are not things! Where is she taking them? I want them back! They're my property! Oh, what a day! What a lovely day! Want to get through this? Mad Max Estrada da Fúria. Perseguido pelo seu turbulento passado, Mad Max acredita que a melhor forma de sobreviver é não depender de mais ninguém para além de si próprio. Ainda assim, acaba por se juntar a um grupo de rebeldes que atravessa o Westland numa máquina de guerra conduzida por uma imperatriz de elite, Furiosa. Este bando está em fuga de uma cidadela tiranizada por Immortan Joe, a quem algo insubstituível foi roubado. Exasperado com a sua perda, o Senhor da Guerra reúne o seu letal gangue e inicia uma impiedosa perseguição aos rebeldes e a mais implacável guerra na estrada de sempre. Com Tom Hardy no papel principal deste filme de ação e aventura, eu tenho a certeza que você não vai querer perder este fantástico filme. Muito bem, está num cinema perto de si. Uhum. Muito bem. Agora, o nosso Daniel Pereira, que no último programa não teve oportunidade, dada a sua extensão, de falar dos temas de saúde, guardou para este programa dois assuntos. Um deles é, vamos falar novamente, bullying, não é, Daniel? Porquê? Porque temos, agora recentemente, saiu uma notícia que espalharam pelas redes sociais, três raparigas, que bateram e mais num colega, bateram num rapaz já há um ano atrás, mas agora foi parar às redes sociais, foi parar no Facebook, e não foi só essa notícia, outras e nas outras últimas semanas assistimos, e por isso é que voltamos a trazer aqui este tema. De facto, se os senhores ouvintes têm estado atentos, com certeza têm reparado que nestas últimas semanas o tema do bullying entre os jovens em idade escolar se tornou tema de conversa para todas as faixas etárias, devido a estes vários casos noticiados, não só este que o Daniel está a referir, mas depois outros, inclusivamente um que terminou em assassinato. A comunicação social trouxe para a ribalta o conhecimento desta realidade que por vezes anda escondida. Bullying, como já dissemos aqui, é uma palavra de origem inglesa que designa os abusos psicológicos, sociais ou físicos exercidos sobre um indivíduo. Além de ser um problema psicológico, social e físico, este problema, muito presente nas escolas, reveste-se de humilhações e intimidação das pessoas mais passivas. Entre as consequências desta violência pode destacar-se a depressão, o stress, a ansiedade, a perda de autoestima e problemas de relacionamento. Para muitos, o que pode parecer uma brincadeira inocente pode deixar sequelas para toda a vida. Desta forma, é importante comunicar aos pais ou ao diretor de turma. É importante também que os pais analisem o comportamento dos seus filhos antes e depois da escola, procurando manter sempre o diálogo. Provavelmente estas são máximas que os pais devem ter, pais encarregados de educação, quem acompanha os jovens em casa, deve estar atento a sinais, porque normalmente estes jovens dão sinais, só que às vezes os pais andam tão distraídos na vida do dia-a-dia que passam um bocado despercebido que estes problemas existem, não é? Provavelmente os pais daquele jovem que te foi violentamente agredido pelas colegas há um ano atrás, passou um ano e eles não se aperceberam de nada. Provavelmente não era a primeira vez que ele era alvo de violência. Como é que vocês veem estas notícias? Parece-vos que isto é assim, de repente começou-se a falar de uma questão que as pessoas habitualmente não discutem, que as pessoas acham que até nem existe, que nem é coisa para se ligar muita importância, porque são coisas de miúdos, e os miúdos sempre foram agressivos, e os miúdos sempre foram maldosos uns para os outros, e isso não havia nada de mal, às vezes ouvimos dizer isso às pessoas mais velhas. Como é que vocês viram agora, nestas últimas semanas, estas notícias? Acham que isto está demasiado empolado? Que vocês não se esqueçam que a comunicação social é o quarto poder. É? Tem um impacto, sobretudo a televisão e as redes sociais agora, têm um impacto brutal sobre a opinião pública e sobre a sociedade. Eu acho que, na minha opinião, sempre há sempre bullying, claro, não é? Se calhar não há nenhuma escola onde estas situações não aconteçam. Sim, podem a não ser tão graves como estas. Eu vi o vídeo, sim, achei um bocado chocante, porque são miúdos da nossa idade ou até mais novos. E acho que não há motivos nenhums. São raparigas, muitas vezes é o contrário, são rapazes a baterem raparigas, ou rapazes a baterem rapazes, ou assim. E neste caso são raparigas apenas a baterem um rapaz, apenas. O rapaz não faz nada, não se mexe sequer, não se tenta defender, não faz nada. Ele disse que não reagiu porque achou que se reagisse, poderia ser pior. Mas o que eu não acho normal é ter passado um ano e só depois passado um ano é que isto é divulgado. Porque ele calou. Ah, isso por ser divulgado. Eu não percebi o objetivo deles terem sequer divulgado nas redes sociais ou terem sequer gravado. Há aqui uma inconsciência muito grande, não há? Eu não percebo. É de gente, passo a expressão, gente mesmo burra. Que não percebe que isto depois, obviamente, teria que ter consequências. Obviamente, porque eles não. Já devia ter consequências, claro, não é? Mas não teve porque ninguém soube. Exatamente. Só sabiam eles. Exatamente. Agora, ao gravarem ou publicarem nas redes sociais, a exporem inclusivamente o miúdo, não é? Claro. Em questão, acho que. A identidade dele percebeu-se, sim, não é? Aliás, eles conseguem se identificar pelo vídeo, todos claro, eles. Aliás, eles todos já estão identificados. Os nomes, e todos. Pois. Tudo, já está tudo identificado. Claro. Pedro, surpreendeu-te estas questões que agora vieram assim para a comunicação social, não só deste, mas todos os outros que entretanto surgiram, nomeadamente aquele caso de dois jovens que também ainda não se sabe muito bem o contexto, mas em que um deles acabou morto. Esta violência, parece-te isto normal, entre aspas, assim, parece-te que isto é assim muito vulgar ou estamos perante exceções? Eu acho que isto é uma realidade que está bastante presente na nossa sociedade e que acontece há vários anos e que agora, como a professora disse, que as redes sociais e os meios de comunicação têm um grande poder, aproveitam-se dessa situação para ganhar um pouco de audiências, mas claro que também é um bocado chocante haver esses casos e pronto, é isso. Sim, e o Daniel quer dizer? É que muitos desses jovens são muito reservados. Ou estás a falar dos agredidos? Sim, dos agredidos. E por isso é que muitos deles só calam-se. Se calam. Aliás, por isso é que eles já são os agredidos. Passado, neste caso, deste vídeo que estamos a falar, só um ano, só passado um ano, é que eles puseram, neste caso, o filme. Sim. Porque também é porque a pessoa não reagiu. Podia ser uma pessoa muito reservada. Pois, e de certeza que é, muito tímida. Patrícia, a tua opinião? Achas que este fenómeno é vulgar na escola? Tu, na nossa escola, tens percebido, não se calhar estas situações, felizmente, mas percebes que esta situação do bullying está presente no dia-a-dia ou não? Está. Está. Infelizmente está. E como é que tu o percebes? Pode não ser esta agressão assim muito, muito exposta, de agredir o outro de uma forma deliberada, como aqui vimos. Mas agredir pode-se agredir de muitas formas, não é? Psicologicamente, não é? Aquelas bocas, o não ter cuidado que as sensibilidades das pessoas são diferentes. Se calhar uma boca dita ao Pedro não tem o impacto de uma mesma boca dita a ti, não é? Ou dita à Catarina, porque todos vocês têm personalidades diferentes e reagem de forma diferente. Por exemplo, reages mal a alguém que se dirija a ti de uma forma menos agradável ou que te faça um comentário depreciativo. Levas isso muito a mal? Levo. Mas normalmente também és daquelas que não verbaliza, pois não respondes. Porque és uma pessoa tímida, naturalmente. Pois normalmente são mais as pessoas tímidas e mais as pessoas às vezes já com baixa autoestima que são muitas vezes alvo desta violência, que pode ser violência física, efetivamente. E nós percebemos que às vezes os jovens, eu ainda hoje percebi isso com alunos do 7º ano, que não percebem que às vezes um encontro, o apertar do braço, da cabeça, pode magoar, não é? Aliás, ainda há pouco tempo houve uma situação de agressão que não era uma agressão deliberada. A ideia a intenção do outro não era magoá-lo, mas fez-lhe uma fratura, porque às vezes vocês sabem que a certa altura, quando têm já, sobretudo os rapazes, uma determinada força, o impacto daquele gesto pode causar uma fratura num braço, na cara. E claro que pode não ter sido essa a intenção, por isso há que ter em atenção isto, não só vocês os jovens, mas em casa, porque às vezes os pais também só sabem isto, os pais deste jovem só souberam isto um ano depois, porque ele nunca foi capaz de verbalizar em casa que era alvo de violência. Diz. E muitos deles, é assim, na brincadeira, às vezes... Mas é que na brincadeira também se pode magoar. Há brincadeiras que não se devem ter. Há brincadeiras que não se devem ter. Cuidado. Claro. Há brincadeiras que não se devem ter. Pois, nem em termos físicos, porque podem acabar mal. Nem psicológico. Exatamente, nem a agressão em termos emocionais, muitas vezes, que deixa a outra pessoa, nós não percebemos, mas deixa a outra pessoa mal, como disse aqui a Patrícia, sobretudo as pessoas mais tímidas. Vamos estar atentos a esta questão. Rádio Boa Nova. Espetacular. Os Caretos, precursores do Full Flavor, lançam um novo tema, Don't Stop, o terceiro single do álbum de estreia Pinhata, que conta com a voz de Carolina Deslandes. Neste novo single, o coletivo vai buscar influências tanto do trap como ao reggae, em fusão, chill, com a voz pop de Carolina. Que o Daniel também pensou para esta época do ano foi o stress da altura dos exames. Vocês têm vivido, particularmente nestas últimas semanas, sobretudo os alunos de secundário, que são todos os que estão aqui neste momento, se calhar um elevado stress, porque vocês estiveram sujeitos à avaliação às várias disciplinas, se calhar a todas, de forma continuada e isso obviamente cria elevados níveis de stress. Ora então, a época dos exames vai-se avizinhar e eu encontrei aqui uma notícia a propósito desta conversa que tive com o Daniel, que é a seguinte. A época de exames escolares é o maior pico de stress para os alunos. É uma altura em que aumenta a frequência de consultas de psiquiatria, com muitos alunos a pedir prescrição de medicamentos para melhorar a sua concentração. Substâncias como vitaminas e fósforo são as preferidas. Mas há quem chega à farmácia sem receita médica e quem começa a procurar ajuda psicológica logo em janeiro. Na última semana, a possibilidade de adiamento dos exames foi um fator acrescido de ansiedade. Aumentou a incerteza e esta é corrosiva do investimento do indivíduo na tarefa, explica Pedro Rosário, especialista da Universidade do Minho em Psicologia da Educação e nas questões de aprendizagem. Mas os alunos mais ansiosos são os que obtêm maior rendimento escolar. Reparem neste paradoxo. Segundo este, e ele estuda obviamente estes jovens, ele diz que são aqueles que são mais ansiosos, e já vamos perceber porquê, porque é que ele diz isto, são aqueles que obtêm depois maior rendimento escolar. Isabel Brandão, da consulta de adolescência do Serviço de Psiquiatria do Hospital de São João no Porto, confirma que a época de exames conduz a um aumento da afluência dos jovens àquele serviço e que as queixas de ansiedade são mais frequentes. Segundo a psiquiatra, com a proximidade das provas tão decisivas, há muitos que receiam não serem capazes ou não ficarem satisfeitos com os seus resultados e acabam por pedir a prescrição de medicamentos para rentabilizar o tempo de estudo, como vitaminas ou fósforo. Algo a que os médicos, explica Isabel Brandão, raramente acedem, porque nesta idade não é necessário medicar a rentabilidade da memória. O lado bom, de acordo com a psiquiatra Isabel Brandão, é que há um maior nível de ansiedade quando o stress é muito, as pessoas ficam menos capazes. Contudo, nem sempre este estado é mau, até porque ajuda a ter maior envolvimento e a mobilizar mais para o estudo. Pedro Rosário, da Universidade do Minho, diz que a ansiedade é como a corda de um violino. Precisa de uma tensão ótima. Se for de menos, não há concentração na tarefa. Mas se for de mais, o problema é não perder o controlo. Se há jovens que investem desde cedo nos estudos, outros há que têm de ser puxados pelos colarinhos pela ansiedade. O ideal é cada aluno identificar o seu ritmo. Não sei se vocês perceberam que a análise deste psicólogo e desta psiquiatra é no sentido que é assim. O stress e a ansiedade podem ter um efeito positivo neste vosso período crítico. Porquê? Porque é o facto de vocês terem algum stress e alguma ansiedade que vos cria responsabilidade e que vos obriga a estudar. Porque vocês sabem que têm um exame que pode vir a ser muito importante para fazer a disciplina e para ter aprovação no secundário. E até pode ser a vossa prova de ingresso. E aí vale 50% da vossa nota de entrada na faculdade. E portanto, aí há um peso de uma responsabilidade que é muito grande para o vosso futuro, inegavelmente que é. Então é assim, nós até quando sofremos de alguma ansiedade e de algum stress, nós trabalhamos para ultrapassar esse obstáculo. Quando é que isto começa a ser mal? É quando há jovens, que também os temos, que criam níveis de ansiedade tais, dizem os psicólogos e os psiquiatras, que a certa altura o nível de ansiedade é tão grande, o nível de stress é tão grande, que eles a certa altura começam a ter receio de que não vão conseguir ultrapassar o obstáculo. E a certa altura isso é inibidor. E então surgem os famosos bloqueios que todos já ouvimos falar. As brancas, não é? Um aluno está a fazer um teste e de repente diz: eu estudei tanto isto e agora estou com uma branca e agora não consigo lembrar de nada e estou muito nervosa, não é? Nós vemos às vezes os alunos num estado de ansiedade enormes. Eu tenho, ando há 20 e tal anos nisto e tenho a percepção de que quem é que são os alunos que me demonstram mais stress e mais ansiedade? São os melhores alunos. Ou sobretudo são aqueles alunos que veem com má responsabilidade o futuro e que querem atingir notas mais elevadas. Obviamente esses estão sujeitos a um nível de stress muito grande, mas também esses normalmente, porque são pessoas com alguma estabilidade emocional e também conseguem ultrapassar bem. Por vezes, eu já vi, por exemplo, uma aluna, uma excelente aluna que passou ali pela escola, no dia em que recebeu o resultado de Max, ela era uma aluna habitualmente 19, e quando viu 16 para ela era uma fasquia muito baixa, e ela desabou completamente, e eu via num choro compulsivo. Porque para estas pessoas que põem a fasquia muito alta, um 16 para a maioria já seria ótimo. Para ela não era. Gostaria de saber como é que vocês vivem, como é que vocês olham para isto, esta análise destes especialistas, e por outro lado, como é que vocês vivem este período? Como é que vocês lidam com o vosso stress e com a vossa ansiedade neste período tão crítico? Agora já que estamos no final do ano letivo. Catarina, como é? O teu stress é este QB bom ou às vezes ultrapassa aquilo que deve? Às vezes ultrapassa. E bloqueia-te? Sim. Sentes sim. Isso quando? Quando estás a fazer os testes? Sim. E isso depois acaba por ser prejudicial? Sim. Eu falo agora nos exames, vá. Eu ando em stress. Acho que só de pensar neles. Só de pensar neles. Sim, desde o início do ano. Eu comecei logo no ano a pedir-lhe a mãe: eu preciso dos livros para estudar para os exames, que eu acho que não tenho tempo para estudar, acho que não tenho. Acho que é muita matéria para estudar. Acho que é muita matéria, acho que não vou conseguir. Só naquela semana que tenho livre, para assim dizer, entre os exames é que não consigo estudar a matéria e nem se deve, não é? Vai rever apenas. Exatamente. O trabalho foi feito ao longo do ano, ou ao longo de 2 anos. Tu este ano vais fazer exames de bienais, sim, não é? Portanto, vais fazer exames de matéria de 2 anos. E ainda por cima, eu em princípio vou fazer a minha prova de ingresso à universidade, ainda mais peso sentes. E agora, por exemplo, recebi uma nota menos boa nessa disciplina. Essa disciplina, fiquei um bocado mal, mais preocupada. Fiquei um bocado preocupada porque a minha prova de ingresso, como é que eu vou fazer agora? Como é que tu achas que psicologicamente vais lidar com isso? Tu notas que isso te provoca uma grande ansiedade, mas tu tens consciência que tens que a controlar, não é? Normalmente, quando eu estou assim, eu fecho-me no quarto. Isolas-te. E se for preciso, nem como nem nada. Mas isso não pode ser. Olha, já agora, já que estás a falar nisso, de não comer ou de dormir pouco, é um aviso que eu deixo. Nunca devem, por exemplo, estar, sobretudo na véspera do exame, até muito tarde a estudar e não terem horas de sono. Todos vocês já perceberam que há horas de sono que são fundamentais para o vosso equilíbrio físico e emocional. Quando vão fazer um teste ou quando vão fazer um exame, que tem obviamente um peso maior, vocês devem ir depois de uma noite de sono bem descansada, o máximo possível, porque às vezes já nos aconteceu alunos que estão até às tantas da manhã a estudar e não têm o período de sono. O que acontece é que é mesmo essa branca. O que pode mesmo acontecer é isso, é um hiato de memória. A pessoa trabalhou imenso e tem aquele, e depois, e sabia, e depois, porquê? Porque o não se alimentar bem. Por exemplo, tu dizes, fecho-me no quarto, mas tu tens de ter consciência que, por exemplo, tu não vais aguentar estar uma semana fechada antes dos exames, porque tu tens de ter escapes. O ser humano precisa de escapes. Por exemplo, quando vocês estão a estudar e percebem que estão a entrar num processo de saturação, todos nós temos isso no trabalho intelectual, nós estamos a trabalhar e a certa altura não nos sai trabalho de rentável, não é? Percebemos que já não estamos a assimilar, não vale a pena insistirmos. Não vale a pena ficarmos fechados no quarto a tentar dizer eu tenho que estudar, porque não vamos conseguir. Então aí agora o tempo até está bom, é vir para a rua, dar um passeio, fazer uma caminhada, ir brincar um bocadinho com os animais de estimação, espairecer um bocadinho e depois voltar, ou até ir ver um pedaço de um programa de televisão, de um filme, e depois regressar, que é para haver aqui uma quebra naquele ritmo de trabalho que vocês, a certa altura, já misturado com o stress, vos começa a perturbar muito em termos emocionais. Vamos ali ouvir o Pedro Andrade. Como é? O menino controla bem o seu nível de stress? Sim, acho que sim. Acho que controlo. Tenho algum bocado de ansiedade antes dos testes ou dos exames, mas depois, durante o teste, acho que não te perturba. Perturba um bocadinho, mas acho que consigo controlar. Os exames estão-te a assustar ou não? De certa forma, sim, porque vai ditar um bocado o meu futuro. As notas que vou ter para entrar na universidade, as notas que vou ter no final de período, vai tudo influenciar. Esses testes vão todos influenciar as minhas notas. Sim, de qualquer forma, quem não faz prova de ingresso este ano, que é o caso do Pedro, penso eu, os exames que ele vai fazer serão, valem 30% da classificação das disciplinas. No teu caso é que, para além de valer 30%, Catarina, neste caso é Max. Portanto, para além de valer 30% da nota da disciplina que vais ter no final do ano, no final dos 2 anos, aliás, vai significar 50% da tua nota final. Portanto, o peso aí é maior. O Pedro vai guardar o stress das provas de ingresso para o próximo ano? Não, então? Vou fazer de inglês e filosofia. Ah, então já vais fazer este ano? Sim. Ah, então afinal vais fazer este ano. De qualquer forma, tu para o ano, quando fazes o exame de história... Sim, sim. E de português, ele pode sempre servir-te, no caso de quereres direito, ele pode sempre servir-te, porque tu não sabes, até podes ter melhores classificações nessas disciplinas. E se vieres a ter, tu depois escolhes, porque as faculdades normalmente, no caso de direito, pedem várias provas de ingresso. E depois tu podes fazer o jogo de ver aquelas em que tens melhor classificação. Patrícia, muito stress para os exames? Um pouco. Um pouco. Um pouco ou muito? Está-te a assustar muito a ideia dos exames? Tu queres uma pessoa, por natureza, mais pessimista do que otimista? O que é que dizes? Assusta-me, Mas tens que olhar para o exame como um teste normal. Certo. Só que é um teste que vale um bocadinho mais, que vale 30%. Sim. Vais fazer exames de? É Geografia e Max. Pois, são duas boas opções. Para o ano terás Português e História, que são muito melhores. Daniel, tu livras-te dos exames nacionais? Como é que tu vês os teus colegas com este stress? Achas que eles andam muito agitados estas semanas? Alguns vejo que sim. Outros andam nas calmas, não é verdade? Pois, porque acham que há muitos anos pela frente. Pronto. Lá está, esses também não andarão bem. Demasiado calmos também não é bom. Tem que haver, como dizem aqui os psiquiatras, quem tem algum stress e alguma ansiedade é sinal que tem responsabilidade. Portanto, vamos aqui dosear, porque no meio é que está a virtude, não é verdade? Rádio Boa Nova. Prana Convida é o nome que a banda decidiu dar a um projeto que consiste em desafiar 10 artistas ou bandas do panorama nacional para, juntamente com os Prana, fazerem música. A ideia é quebrar barreiras entre músicos, seja qual for o género, e criar algo novo, misturando linguagens, cores, ideias e talentos. Não há uma lista de regras para o Prana Convida. Tanto pode resultar numa definição de uma música do seu no último álbum, O Amor e Outros Azares, como pode resultar da colisão entre uma música do Prana e do convidado, ou uma cover, ou ainda pela improvisação. O primeiro artista convidado para este novo projeto foi o João Sol. Tudo que tu vês faz parte da ilusão, um espantalho sem pé, o teto sem o chão, e a chuva lava tudo para não olharmos mais para trás. Se a paixão diz a pena o que ela vai escrever, se o amor é um poema, então não quero saber ler. Oh, chuva, lava tudo para não olharmos mais para trás. E enquanto apanho os restos do que deixas por aí, memórias que cegam, saudades que apertam de tudo que eu não vi. Que apertam de tudo que eu não vivi. âmbito da educação ambiental, estamos hoje, mais uma vez, à conversa com a senhora engenheira Filipa Coelho, do município de Oliveira do Hospital, que nos traz mais um apontamento sobre o tema do ambiente. Boa tarde, senhora engenheira. Boa tarde, professora Sara Lourenço. Mais uma vez, seja bem-vinda ao nosso programa. Já é repetente. Exato, obrigada. Desta vez, vem para nos falar da temática do galardão da Bandeira Azul, que foi atribuído a uma das nossas praias fluviais, não é assim? Exatamente. Num cumprimento aos ouvintes, boa tarde a todos. Exatamente, venho aqui falar sobre o programa da Bandeira Azul. Este ano foi atribuído pelo segundo ano consecutivo à Praia Fluvial de Alvoque das Várzeas, que acaba por ser uma importante mais-valia sob o ponto de vista da atração turística e contribui também para transformar a Oliveira do Hospital num ponto de excelência, num destino de excelência. Não só turístico, mas também ambiental, por toda a beleza que a Praia Fluvial de Alvoque também nos consegue transmitir. A coexistência entre o desenvolvimento turístico e a par do respeito pelo ambiente, pronto, são duas coisas que andam a par com este galardão. Este galardão é atribuído a praias costeiras, fluviais, a marinas e a portos de recreio, e no fundo é necessário cumprir uma série de requisitos, de critérios que são obrigatórios, e o município de Oliveira do Hospital de facto tem feito um grande investimento nesse sentido, e felizmente no ano passado conseguimos concretizar esse objetivo, que foi o nosso galardão. E esse investimento tem sido não só no aspecto das condições físicas de toda a envolvente à praia fluvial, requalificação de zonas de lazer, fizemos também a requalificação do bar, das instalações sanitárias, colocámos também uns estrados de acesso, uns estrados de madeira de acesso à linha de água para pessoas com mobilidade condicionada, pronto, porque, no fundo, para ser também uma praia acessível, porque a praia fluvial de Alvoque das Várzeas, além de ser bandeira azul, é também uma praia com bandeira acessível, portanto está acessível a todas as pessoas, nomeadamente as pessoas com mobilidade condicionada. E com todos estes investimentos, queremos valorizar, dignificar, preservar aquele espaço, para que as pessoas também se sintam bem, se gostem, seja um espaço agradável para todos. Pronto, e se queremos falar em números, este investimento tem rondado ultimamente, nos últimos anos, volta dos 98 mil euros. Pronto, é um grande investimento que, de facto, o município fez, porque nós queremos que as pessoas se sintam bem, queremos ter um mote ou algo que nos caracterize e que nos diferencie, e neste caso o galardão da Bandeira Azul. Também na parte que diz respeito à qualidade da água, também temos que fazer a monitorização e o controlo ambiental das águas. Pois, sempre ouvimos dizer que o rio Alvoque de facto é dos rios menos poluídos, e de facto é conhecido pelas suas águas cristalinas. Exatamente. Além disso, é como disse, isto é uma mais-valia em termos ambientais e em termos turísticos, porque para além dessa melhoria nas acessibilidades, que eu ainda não conheço, mas aquele lugar é um lugar magnífico em termos ambientais e patrimoniais. Patrimoniais, sim. Pois. Património natural riquíssimo. E património também arquitetónico, porque sim, tem a ponte. Exatamente, a ponte medieval ali ao lado, que também traduz uma beleza diferente. Exato. Ali a junção, a aliança entre o património cultural, exatamente, o património construído pelo homem e o património ambiental. Uhum. E depois o enquadramento com a Serra do Açor, uhum, e a Serra da Estrela. Exatamente. Portanto, de facto, tem-se uma paisagem magnífica. Sim. Facto, se calhar, ao contrário do que estamos habituados a ver nas outras praias. Nas outras praias fluviais. Uhum. Além disso, para as pessoas perceberem que, se calhar, no interior, e nós estamos no interior, uhum, somos um concelho de interior, temos belezas, temos mais-valias para atrair o turismo, um turismo de qualidade, que pode não ser um turismo de massas, nem queremos, claro, mas depois, porque não é aquele turismo que se dirige às praias marítimas, sim, não é? Sim, sim. Mas é um turismo mais seletivo, que vem apreciar o nosso ambiente ainda muito bem preservado, as nossas águas límpidas, sim, e o nosso património. Gostar em sítios calmos, sossegados, sem grandes confusões, de facto, o público-alvo, no fundo, que nós pretendemos atingir, porque, eu, como disse, não é atração em massa, é mesmo para pessoas que procurem, que se calhar durante o ano inteiro estão nas grandes cidades e cheios de movimentos e de pessoas, rodeadas de pessoas, e procuram mais paz, sossego, as paisagens lindíssimas que temos, no fundo, tudo aquilo que conseguimos dar para eles poderem usufruir. Exatamente. Procura. E eu tenho-me apercebido que os habitantes de Alvoque das Várzeas, que é uma aldeia pacata, obviamente, onde não mora muita gente, mas que têm, obviamente, têm-se mostrado muito satisfeitos por esta atribuição. E orgulhosos, obviamente. Até porque, não sei se têm feedback disso, mas o ano passado a praia foi visitada por muito mais gente durante o verão do que era hábito. Sim, sim, sim. Esse é o feedback que também tivemos. É isso que também se pretende, que não seja em massa, mas que as pessoas também vão, procurem para um espaço de lazer. Não quer dizer que vão mesmo, por exemplo, à praia, tem que ter espaços de merendas, vão fazer um piquenique com a família, com os filhos, e claro que se quiserem usufruir da água, podem. E de um banho de sol. E de um banho de sol também. Também há, ali no, numa zona verdejante. Exatamente. Que está ali nas fraldas da Serra do Açor. Também temos já algumas infraestruturas do ponto de vista turístico que nos apoiam, não é? Portanto, se as pessoas quiserem vir, por exemplo, de Lisboa, ou se quiserem vir de Coimbra ou de outro sítio qualquer e ficarem instalados, já temos infraestruturas hoteleiras que, obviamente, sim, apoiam, sim. Não propriamente se calhar em Alvoque das Várzeas, onde creio que só há uma, mas aqui no concelho já se conseguem instalar e usufruir. Para a capacidade que se calhar temos de visitantes, penso que neste momento é suficiente. Claro que é sempre bom melhorarmos e podermos ter maior capacidade e maior número e de maior camas. E maior diversidade, não é? Diversidade, mas se calhar até para o tipo de turista que neste momento temos, os alojamentos turísticos que o concelho dispõe até serão os mais adequados. Porque temos parque de campismo e também temos parque de caravanismo agora exatamente, e temos hotelaria que vai desde a pousada até ao turismo rural, não é? Sim, portanto, turismo espaço rural. Sim. E alguns deles relativamente acessíveis. Uhum. Pois parece que estamos no bom caminho, quer do ambiente, quer do turismo. Eu penso que sim, aliás, não queria deixar de falar que este galardão, que foi atribuído pelo um júri nacional, que é composto por 25 entidades públicas e da sociedade civil, recomendou a Praia Fluvial de Alvoque das Várzeas ao júri internacional da Bandeira Azul da Europa. Eu acho que é esta recomendação acaba... Temos que nos sentir orgulhosos dela, porque de facto foi um grande investimento, foi um grande trabalho que o município, em conjunto com a Junta de Freguesia de Alvoque das Várzeas, que não posso deixar de referir, que fizeram em conjunto para realmente conseguirmos este objetivo. Acho que foi um bom trabalho e, de facto, acho que merecemos. E agora vão-se colher os frutos, não é? Exatamente, esperemos que sim. Acho que é um trabalho em contínuo, não podemos deixar de parar. Como eu disse, isto é um conjunto de quatro critérios, são 32 critérios em quatro grupos diferentes. É a qualidade da água, é a gestão ambiental, a segurança e serviços, se não sabem isto, os serviços que a praia possui, e a informação e educação ambiental. Por exemplo, esta questão da informação e educação ambiental é uma coisa que tem que ser contínua. Nós somos obrigados a cumprir anualmente, no mínimo, com 6 atividades de várias, de diversas... por exemplo, a sensibilização, a parte da participação ativa, a participação passiva, a parte mais de formação, ou seja, com vários critérios também. Este galardão da Beira Azul acaba por ser um bocadinho exigente em vários aspectos. Não podemos só falar na qualidade da água e na praia em si. Nós também temos que educar, porque o programa Bandeira Azul é isso mesmo, é educar para a sustentabilidade da biodiversidade e a adoção de comportamentos sustentáveis, que respeitem a natureza, naturalmente. Pois. E isso é muito bom, porque é o município que procura ser mais exigente, mas provavelmente as pessoas também se apercebem de que para terem ali a concessão daquele galardão, têm que manter... Exatamente. Portanto, tem que haver um cuidado da preservação da água, porque ela é de qualidade, mas também do meio ambiente que devem proteger e resguardar. E todos os espaços envolventes. Até mesmo, se calhar, a própria casa de banho é uma questão... Quando a utilizamos, temos que utilizar como se fôssemos a nossa casa. Há que haver também muitas vezes civismo, que nós sabemos que por vezes acaba por não acontecer, mas são aspectos que são importantes. E se por acaso pode haver uma vistoria, a ARH Centro, que agora é APA Ambiente, pode vir fazer uma vistoria à Praia Fluvial de Alvoque das Várzeas, e se alguma coisa não estiver conforme, podemos ter que arriar a bandeira azul. Portanto, isto é uma responsabilidade não só do município, não só da Junta de Freguesia, mas todos nós, porque todos nós temos que contribuir para esse galardão e que as coisas funcionem e que tudo esteja em condições para que esse galardão continue por muitos mais anos claro. A ser atribuído. Até porque daí o não só a freguesia de Alvoque das Várzeas, mas o concelho só vai beneficiar em termos económicos. Uhum. Muito bem, creio que está tudo dito. Penso que sim. Muito bem.